A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início ao 31º programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ficamos, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira. Swish, swish. É nova música Katy Perry, lançada em meados deste mês e faz parte do novo álbum Witness. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come for me. No, not today. You're calculated. I got your number. Cause you're a joker. And I'm a courtside killer queen. And you will kiss the ring. You best believe. So keep calm, honey. I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. Cause I stay winning. Lay 'em up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my big Zia, that's the guy. A star's a star, the heart They never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock a queen, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Ficamos agora com a notícia de âmbito nacional com o Miquel Nunes. Portugal precisa de 75 mil novos imigrantes adultos por ano. Investigadores falam em crise grave se não houver medidas. A Assembleia da República discute lei para facilitar vistos a estrangeiros com trabalho. Para manter a população ativa atual, Portugal precisa de 75 mil novos imigrantes adultos por ano. Ganhava a economia e a segurança social. mas também necessita de estancar a saída de portugueses, sobretudo jovens. Estas são as áreas em que os investigadores sociais defendem medidas políticas urgentes. O estudo, que envolve a participação de sociólogos, demógrafos e economistas, parte do conceito de migrações de substituição baseado numa pergunta: quantos imigrantes seriam necessários para compensar a falta de nascimentos? O sociólogo João Peixoto, o coordenador, responde: os países desenvolvidos precisam de entradas, caso contrário vamos ter uma demografia desequilibrada. Portugal precisa de manter as pessoas, de recuperar as que saíram e atrair novos habitantes. Se não acontecer, os investigadores perspectivam uma crise demográfica grave, o que significa sermos menos 2,6 milhões em 2060. Para manter os 10,4 milhões de residentes atuais, seriam necessários mais 47 mil imigrantes por ano, mas, se estivermos a falar na população ativa, esse número passaria a 75 mil, o que o sociólogo considera pouco praticável, uma vez que nem nos anos de maiores fluxos imigratórios, finais do século XX e inícios do século XXI, se atingiu tal volume. A aposta seguinte deveria ser evitar que os portugueses imigrem e incrementar medidas para que os que saíram regressem ao país. O Instituto Nacional de Estatística indica que, entre 2013 e 2015, saíram uma média de 100 mil habitantes por ano. Questionado o gabinete da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a resposta foi que não comentam estudos académicos. Quanto ao aumento das dificuldades na obtenção de documentação, explica que, ao abrigo do artigo 88, a lei sempre exigiu, entre outros requisitos, a entrada legal em território nacional que, dependendo da nacionalidade, pressupõe entrada com visto ou sem visto. Refere ainda que está em discussão na Assembleia da República uma proposta do Governo que revê tal regime para facilitar a sua aplicação a estrangeiros que estejam efetivamente a trabalhar em Portugal. Até 2020, Portugal não necessita de mais mão de obra, mas dentro de 3 anos passará a ser deficitário, o que também decorre do aumento da escolaridade. Haverá um déficit de trabalhadores de todos os níveis, mas onde se sentirá mais é o nível dos altamente qualificados. E como equacionar nesse cenário uma taxa de 10% de desempregados? Significa que as necessidades de mão de obra não vão acontecer nos próximos anos, mas entre 10 e 15 anos vamos ter necessidades de recursos humanos. Se não fossem os níveis de desemprego, essas necessidades começariam dentro de um ano. Assim, há uma reserva de mão de obra que pode ser utilizada, mas não há taxa zero de desemprego, diz João Peixoto. Os vários cenários traçados têm por base o aumento da esperança de vida até 2060, de 83,7 para 89,9 anos nas mulheres e de 77,7 para 84,2 anos nos homens. E uma ligeira melhoria no número de filhos por mulher em idade fértil para 1,55, mas que não chega para a substituição de gerações. E, mesmo com milhares de imigrantes, sem milhares de nascimentos, a população portuguesa continuará a ser muito envelhecida. Ora, cá temos um problema que foi discutido recentemente e que todos nós já sabemos que existe, que é: temos uma taxa de natalidade muito baixa, temos muitos jovens a sair do país e estamos com o envelhecimento galopante da nossa população e, ao que dizem estes estudiosos, nós vamos perder nos próximos 50 anos qualquer coisa como, se isto continuar, qualquer coisa como quase 3 milhões de pessoas. Portanto, somos à volta de 10, já não chega, e ficaremos ali pelos 7. Micaela, o que te parecem estas opiniões? Eu parece-me que, como fala no texto, a medida seguinte não deveria ser evitar a saída de pessoas do nosso país, mas essa sim devia ser a primeira medida, porque antes de pensarmos em atrair imigrantes, devíamos pensar não deixar sair os que cá estão. Primeiramente porque o texto menciona que o grande problema vai ser, no futuro, em termos de empregabilidade, será a falta de recursos humanos para corresponder a empregos que exijam um elevado grau académico. E não é isso que se verifica na maioria dos imigrantes que vêm de fora. Geralmente, os imigrantes, tal como aconteceu nos finais do século XX, são pessoas geralmente com menores qualificações. E estamos neste momento a assistir a uma grande saída de pessoas do nosso país com elevadas capacidades, elevados graus académicos e muito bons profissionais que vão trabalhar para o estrangeiro. Acho que o primeiro passo seria não deixar fugir esses jovens que são realmente formados. Primeiro porque, tal como também menciona a notícia, ou estamos a proporcionar a entrada de imigrantes, muitas vezes esses imigrantes também já vêm numa idade que não é propriamente uma idade muito, muito propícia a gerarem novas gerações, de maneira a que a população se torne mais jovem. Por outro lado, os jovens que nós cá temos, esses sim podem contribuir para a natalidade e desenvolver um projeto de vida em Portugal e contribuir realmente para o aumento da economia, e é assim. Estamos aqui a dizer que devíamos ter uma entrada de 75 mil imigrantes, quando 100 mil portugueses estão a sair do país. Acho que em primeira mão devíamos ter consciência de que devíamos tentar proporcionar condições aos jovens que estão a sair, jovens e não só, a todos os portugueses que neste momento estão a sair do nosso país em busca de melhores condições de vida, e depois sim pensarmos em atrair imigrantes para colmatar as faltas que temos. Mas, em primeiro lugar, seria realmente reter estes jovens que estão a sair e que podiam dar muito ao nosso país. Claro que não se pode proibir ninguém de sair, nem se pode proibir ninguém de entrar. Esse não deve ser o princípio, mas tem razão. Podem-se criar condições para estes jovens que estão a sair não saírem. Porque muitos deles, se tiverem oportunidade, uma boa oportunidade de emprego e bons salários e uma boa carreira em Portugal, não vão sair. Não é verdade? Pois, eu também concordo contigo. Estes estudiosos, que vocês com certeza viram na comunicação social que isto foi muito falado, que a situação em Portugal começa a ficar muito preocupante em termos demográficos, porque se nada for feito, nós de facto vamos perder população brutalmente, e isso significa um envelhecimento da população que já é notório nos nossos tempos, mas que se virá a agravar cada vez mais. Nós estamos a assistir que de facto o número de filhos por casal dizes aí que não repõe as gerações anteriores, e segundo essa estimativa vai diminuir. Nós vemos muitos jovens casais que optam por não ter filhos, ou então o número de filhos no casal reduz-se, restringe-se a um filho, e portanto as gerações antigas, as gerações anteriores não estão a ser repostas. Isto é um problema sério, de facto os nossos políticos devem preocupar-se com isto, da esquerda à direita. Quem tiver responsabilidades políticas devem-se implementar medidas natalistas e devem-se criar condições de facto para fixar os jovens e menos jovens. Se o país for atraente para alguns grupos populacionais que venham do exterior, também pode ser positivo, porque estes, tu dizes que nem sempre vêm gente jovem, mas militarmente a imigração é feita de gente jovem. Eu estou-me a recordar de uma imigração que vocês já não assistiram, aí nos anos 90 do século XX, que veio muita imigração da Europa de Leste, que era gente altamente qualificada, normalmente casais jovens. Muitos desses depois acabaram por regressar, depois de organizarem a sua vida do ponto de vista económico, regressaram. Estou a falar de gente que vinha da Ucrânia, da Moldávia, da própria Rússia, e aí era gente muito mais qualificada do que nós tínhamos em Portugal, e que depois em Portugal se sujeitavam a fazer todo tipo de atividades, porque queriam era obviamente ganhar dinheiro, que é sempre o típico do imigrante. O Daniel também quer dizer: isso também vai agravar uma grave crise económica para o nosso país, e muitas dessas profissões que nós vemos, por exemplo, os professores, os funcionários públicos e os enfermeiros, que se muitos estão a sair do nosso país, porém para outros países, para onde são mais bem pagos e onde têm carreiras que aqui não têm. Terem melhores carreiras e melhores salários. Claro que o país também vai ter custos em termos económicos. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Olha, Daniel, dou-te já a palavra relativamente ao que tu queres falar esta semana, que é sobre uma atividade que vai existir na freguesia de Nogueira do Cravo, que é no próximo dia 4 de junho, que vai acontecer aqui, como é que se denomina? Festa das freguesia, da freguesia. É a festa das Tasquinhas. Que é uma festa para a população, sim, onde vocês, Santa Casa da Misericórdia de Galizes, vão, sim, participar. Como? Exatamente. Através de duas peças de teatro e uma dança. Muito bem. Que vai ser representada no dia 4? Tudo por utentes. Às 15 horas. Às 15 horas. Ali frente à igreja. No lado da igreja. Muito bem. Eu, para o qual tu convidas, não só os nogueirenses. Não só os nogueirenses, também quem está aqui presente no estúdio. No estúdio. E os nossos ouvintes. E os nossos ouvintes. Que se queiram deslocar, porque isso é um dia em que vai haver atividades desde a manhã até à noite. E onde vocês vão estar à tarde. É só à tarde. Ah, é só à tarde. Muito bem. Então já sabem, à tarde, dia 4. Mas a festa vai decorrendo. Isto é um domingo? Sim. Ok. Então já sabem, no próximo domingo, dia 4, é rumar até Nogueira do Cravo. Muito bem. 100.2, Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. Hoje trago novamente mais notícias. Cientistas encontram 38 milhões de pedaços de lixo em ilha no Pacífico. Um grupo de investigadores encontrou 38 milhões de pedaços de lixo numa pequena ilha desabitada no Pacífico, sobre a qual publicou hoje um artigo numa revista científica. Quase todo o lixo encontrado na ilha de Henderson era plástico, incluindo soldados de brincar, dominós, escovas de dentes e centenas de capacetes de todos os tamanhos, feitios e cores. Os investigadores dizem que a densidade do lixo foi a mais elevada a ser registada em qualquer local do mundo, apesar de a ilha Anderson ser exatamente remota e minúscula. A ilha está localizada no meio entre a Nova Zelândia e o Chile e é reconhecida como Património Mundial da Unesco. Que é extraordinário, património da humanidade e ao mesmo tempo onde se amontoou o lixo. Já a semana passada estivemos a falar de lixo, como a humanidade está a produzir lixo de uma forma alarmante e como isto está a poluir todo o ambiente. E agora mais uma má notícia de que uma pequena ilha também está atolada em lixo. Lixo, obviamente, lixo provocado, feito pelos humanos, que depois tem que se despejar em algum lado. Infelizmente. Rádio Boa Nova. Lust for Life é a nova música de Lana Del Rey com The Weeknd e foi lançada no YouTube há uma semana. Climb up the age of the Hollywood sign, yeah. In these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us together. Keeping it hot like July forever. Keeps us alive. ficamos com a rubrica Nós e os Animais e Inês Brás. Melhor amigo de uma criança é o animal de estimação, não os irmãos. Beatriz Silva, de 5 anos, tem um gato malhado que a deixa tratá-lo como um peluche, cheia de instintos maternais. Fomos buscar o Kiko, quando ela tinha 3 meses, a uma ninhada em risco, e foi amor à primeira vista entre os dois, conta Mariana Silva, a mãe fascinada com esta relação sólida. O fenómeno repete-se de tal maneira noutras casas, ligando profundamente os miúdos aos seus animais de estimação, que uma equipa de cientistas da Universidade de Cambridge analisou para concluir agora que não são os irmãos os melhores amigos de uma criança. É com o seu pet que ela mais gosta de estar. O facto de o bicho não falar, nem perceber o que lhe é dito, só torna ainda mais apetecível, já que os pequenos donos não se sentem julgados aos seus olhos. O Kiko fez há pouco 3 anos e adotou a Beatriz ao ponto de deixá-la fazer dele gato-sapato sem se assanhar. A menina senta-o na cadeirinha de comer, faz chás de bonecas, dá-lhe banhos na banheira do Nenu. À noite, espera que se enrosque na cama aos seus pés, antes de conseguir adormecer. De dia, o gato segue-a com uma própria sombra. Quando chega ao infantário, ou casa dos avós, Kiko é o primeiro nome que a Bia chama, a saber onde está. Não é o de Gabriel, 6 anos mais velho do que a irmã, nem tampouco o da prima da sua idade, com quem se dá lindamente. A insistência dela em tratar o gato como um bebê não o incomoda minimamente, são inseparáveis. Teresa Andrade, psicóloga clínica e investigadora em pedagogia, confirma que um animal de estimação pode de facto ser o melhor amigo de uma criança, com sentimentos idênticos aos de uma amizade entre humanos, independentemente do que as pessoas queiram chamar a este vínculo. Pela natureza próxima da relação, são como familiares muito chegados, diz. Os cães, sobretudo, veem-nos como familiares e estabelecem uma relação profundamente afetiva com os seus seres humanos. Ajudam as crianças a socializar e a ganhar maturidade, a ultrapassar a solidão, caso exista, proporcionando-lhes um afeto incondicional que um irmão é capaz. E os efeitos terapêuticos de um animal de estimação vão mais longe. Uma criança que aprenda a cuidar de um ser vivo irá facilmente tratar melhor os seus semelhantes. Se tem problemas de aprendizagem ou socialização, ler e falar para um animal ajuda a desenvolver a confiança, por serem atentos e não fazerem juízes de valor, explica Gonçalo da Graça Pereira, veterinário comportamentalista e presidente da PSI Animal, Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento e Bem-Estar Animal. Um estudo publicado em 2012 pelo Journal of Personality and Social Psychology conclui que os animais podem compensar a negatividade das experiências de rejeição, tão bem quanto o melhor amigo humano. Ajudam ainda a melhorar o sistema imunológico, a autoestima, a capacidade motora, a expressão de sentimentos e o bom humor. Outro estudo da Universidade Carroll, no Wisconsin, Estados Unidos, sugere ainda que o animal de estimação preferido tem relação direta com a personalidade do dono. Os amantes de cães tendem a ser mais sociáveis e energéticos, a seguir mais regras, ao passo que aqueles que preferem gatos são mais inconformistas, introvertidos e sensíveis. Muitos animais demonstram ainda os seus sentimentos de forma aberta e publicamente para todos verem. Acrescenta Merck Beckhoff, antigo professor de biologia evolutiva da Universidade do Colorado e autor do livro A Vida Emocional dos Animais. Os avanços científicos estão a validar o que já nos dizia a intuição. Eles sentem alegria, tristeza, pena e muitas outras emoções como nós. A preferência pelos cães deve-se ao facto de serem altamente sociais, com um vínculo incontestável ao dono e capazes de nos interpretarem melhor do que nós a eles. São amigos de vida incríveis. A alguns só lhes falta falar, garante Teresa Andrade, o que nos leva a pensar que não há como animais para ensinarem as crianças, para nos ensinarem a todos a serem pessoas melhores. Extraordinário, gostei muito desse alerta e fica até aqui a dica para casais jovens que nos possam estar a ouvir, que tenham crianças pequenas ou que venham a ter e perceberem como um animal de estimação pode ser muito importante na educação da sua criança. Mais uma vez fica confirmado como ter um animal de estimação em casa é útil para todos nós humanos, não é assim, Inês? Exatamente. Tu concordas? Concordo. E daí, senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois como nós mais uma vez comprovamos, ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Rádio Boa Nova. Espetacular. E agora vamos a uma sugestão de leitura, Inês Brás. de um jovem autor, muito conceituado e já muito traduzido pelo mundo todo. Esta semana venho sugerir um livro de Walter Hugo Mãe, um dos mais destacados autores portugueses da atualidade. A sua obra está traduzida em variedíssimas línguas, merecendo um prestigiado acolhimento em países como o Brasil, a Alemanha, a Espanha, a França ou a Croácia. Publicou 7 romances: Homens Imprudentemente Poéticos, A Desumanização, O Filho de Mil Homens, A Máquina de Fazer Espanhóis, Grande Prémio Portugal Telecom Melhor Livro do Ano e Prémio Portugal Telecom Melhor Romance do Ano, O Apocalipse dos Trabalhadores, O Remorso de Baltazar Será. O Remorso de Baltazar Serapião, Prémio Literário José Saramago e O Nosso Reino. Escreveu alguns livros para todas as idades. Sugiro que comecem por Contos de Cães e Maus Lobos. A escrita encantatória de Walter Hugo Mãe chega ao conto com uma delicadíssima forma de inclusão. Estes contos são para todas as idades e são feitos de uma esperança profunda. Entre a confiança e o receio, cães e lobos são apenas um símbolo para a ansiedade perante a vida e a fundamental aprendizagem de valores e da capacidade de amar. Entre a confiança e o receio, estabelecemos as entregas e a prudência de que precisamos para construir a felicidade. Alguns livros, e principalmente alguns escritores, são donos de uma magia própria, de uma espécie de constante surpresa comunicacional. São esses livros e escritores que nos agarram, prendem, como se de uma pena perpétua se tratasse, da qual não abdicamos, rejeitando qualquer hipótese de amnistia. A obra de Walter Hugo Mãe está dentro deste leque restrito, dessa viagem escrita que nos transporta para lugares impensáveis, pouco conhecidos ou explorados, como, por exemplo, o âmago da nossa alma. Boa leitura! Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora ficamos com a política, assuntos mais sérios. Parece boas notícias, não é assim, Miquel? Exatamente, boas notícias, uma vez que Bruxelas propõe a saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo. Procedimento por déficit excessivo que era aplicado a Portugal desde 2009. A Comissão Europeia decidiu hoje recomendar ao Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia, ECOFIN, o encerramento do procedimento por déficit excessivo, PDE, aplicado a Portugal desde 2009. A decisão, há muito aguardada pelas autoridades portuguesas, foi adotada no passado dia 21 em Bruxelas por ocasião do pacote da primavera do semestre europeu, no quadro do qual o Executivo Comunitário decidiu recomendar a saída de Portugal e da Croácia dos procedimentos por déficit excessivo, o que deverá ser aprovado de seguida pelo Conselho, após o que Portugal passará do braço corretivo para o braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento. No braço corretivo permanecem Espanha, França, Grécia e Reino Unido. Bruxelas aponta que Portugal reduziu o déficit para 2% do Produto Interno Bruto em 2016, abaixo da meta dos 3% inscrita no Pacto de Estabilidade e Crescimento. E lembra que as suas próprias previsões económicas antecipam que o país continuará com um déficit abaixo daquele valor de referência em 2017 e 2018, pelo que ficaram reunidas as condições para o encerramento do procedimento, que era aplicado a Portugal há 8 anos. Na recomendação dirigida ao Conselho, a Comissão adverte todavia que as suas projeções não incluem o potencial impacto de medidas de apoio à banca no aumento do déficit, numa referência à capitalização da Caixa Geral de Depósitos, acrescentando que tal não deve colocar em risco a redução duradoura do déficit. Concluindo que Portugal corrigiu com sucesso o seu déficit excessivo, a Comissão sublinha que se o Conselho seguir a sua recomendação, o que normalmente se sucede, então apenas 4 Estados-membros, França, Espanha, Grécia e Reino Unido, passam a estar sob o braço corretivo do PEC, quando em 2011 esse número se elevava a 24. A saída do PDE abre caminho a cláusulas de flexibilidade, vedadas até aqui, mas também deixa o país sujeito a regras mais apertadas, uma das quais passa por alcançar o objetivo de médio prazo, que é fixado para cada país e em termos estruturais, ou seja, sem considerar a variação do ciclo económico e o impacto das medidas temporárias, e é atualizado normalmente a cada 3 anos. Também a dívida terá de obedecer a uma trajetória descendente e a um ritmo mais acelerado, uma vez que os países que não estão em PDE e que têm uma dívida pública superior a 60% do PIB, como é o caso de Portugal, devem reduzir o excesso de dívida, a diferença entre o nível total e o valor de referência de 60% do PIB, em 1/20 por ano, uma regra que Portugal estava dispensado até agora de cumprir por estar sob aquele procedimento. No entanto, antes de ficar sujeito a esta regra geral, Portugal terá ainda um período transitório de 3 anos, que vigorará até 2019, durante o qual tem de apresentar uma redução satisfatória da dívida que será avaliada anualmente, sendo esta correção menos exigente do que a que está implícita na regra geral de redução da dívida, que se deverá aplicar a partir de 2020. A Comissão Europeia exige ainda medidas para combater o crédito mal parado e o desemprego jovem, considerando que o Plano Nacional de Reformas é ambicioso, mas pouco detalhado, e sem um plano concreto de implementação em áreas-chave como a redução da dívida pública e privada. Para além de Portugal, a Comissão Europeia recomendou que também a Croácia saia do procedimento por déficit excessivo. A par com estas decisões, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso ilustre presidente, veio felicitar os portugueses, pois saudou a decisão de Bruxelas de retirar Portugal do procedimento de déficit excessivo, felicitando os portugueses pelos seus sacrifícios de muitos anos e apelou a mais confiança, mais crescimento e mais emprego. E além disto, deixou também rasgados elogios à governação, tanto do governo anterior, do PSD-CDS, como à atual do PS, por resultados alcançados. E de facto tem razão, e há muitos portugueses que fizeram muitos sacrifícios, no fundo todos nós, que contribuímos para isto. Esperemos que estas boas notícias se mantenham. Boa Nova. Rádio. Irresistível. Para esta semana, recomendo Alien Covenant. Ridley Scott regressa para o seu universo que criou, com Alien Covenant, um novo capítulo do seu inovador franchise Alien. A tripulação da nave Covenant, com destino a um planeta remoto do outro lado da galáxia, descobre o que acredita ser um paraíso desconhecido, mas é na realidade um estranho e perigoso mundo. Quando descobrem uma ameaça além da sua imaginação, estes tentam uma angustiante fuga. Poderá ver este filme num dos cinemas mais perto de si. You sure about this, Captain? How do you mean? I really don't know what the fuck's out there. Ficamos agora com o mundo automóvel e com o Miguel Nunes. Esta semana, com mais uma boa notícia no que toca a novidades tecnológicas, uma vez que a Daimler anunciou a construção de uma gigafábrica de baterias. Depois de termos assistido já aqui à notícia da Gigafactory planeada pela Tesla para a Europa, nomeadamente até tinham comprado uma empresa alemã que já serviria como um pé de entrada, digamos assim, para se instalarem no mercado europeu, assistimos agora aqui à resposta da Daimler, que vai ela própria começar também já a criar uma gigafábrica de baterias. A Daimler, através da sua subsidiária Acumotive, dará hoje mais um passo com vista a uma ofensiva de modelos elétricos, com o anúncio oficial da construção de uma nova fábrica de baterias de íons de lítio em Kamenz, na região de Berlim, Alemanha. O grupo alemão investirá 500 milhões de euros naquela que pretende ser uma das maiores e mais modernas fábricas de baterias da Europa, com o objetivo de rivalizar com a Tesla, que pretende replicar na Europa a sua Gigafactory de baterias que tem no Nevada. A fábrica da Daimler servirá para os novos modelos elétricos do grupo Mercedes-Benz e para painéis solares para a V20 Solar. Citado pela Automotive News, o analista da Bloomberg, Nicolas Solopoulos, disse que a descida dos custos das baterias e o aumento da sua densidade de energia tornará os modelos elétricos mais baratos que os modelos a combustão até 2030. Este especialista no setor diz que os custos com as baterias de íons de lítio vão cair 43% até 2021, o que fará com que os carros elétricos entrem no mercado generalista. O governo alemão quer ter 6 milhões de carros elétricos na estrada até 2030. De acordo com a BNEF, sigla para Bloomberg New Energy Finance, à escala global, os híbridos plug-in poderão vir a representar 21 milhões de unidades nas vendas de carros novos até 2030. Parece que o automóvel elétrico vai ser uma realidade dentro de pouco tempo. Parece que sim, embora ainda seja preciso muitos avanços tecnológicos, principalmente devido ao problema das baterias, mas no entanto esperemos que sim, que venha realmente, e seria uma grande vantagem para nós portugueses a instalação do automóvel elétrico, visto que podemos obter energia por processos de energia renováveis muito bons, como através da energia solar, eólica e até, quiçá, com os avanços tecnológicos, através da energia das ondas, como como já tivemos o caso no Norte, julgo que em Vila do Conde, de um parque de ondas que produz energia elétrica. Esperamos que seja uma realidade dentro de pouco tempo. E agora temos notícias do desporto automóvel, nomeadamente o Rally de Portugal. É verdade, esta semana aqui um especial, porque realmente foi a etapa de Mundiais WRC, foi a etapa que passou por Portugal, com o Vodafone Rally de Portugal, que se realizou no norte do país, e cujo vencedor foi Sébastien Ogier, que já é pela quinta vez que consegue realmente vencer em Portugal. A primeira delas ainda decorria o Rally no Alentejo, julgo que em 2010, e foi então agora pela quinta vez, este que é já tetracampeão mundial, e quem sabe este ano até se vem a sagrar pentacampeão mundial. Aos comandos um Ford Fiesta WRC, Sébastien Ogier venceu a edição deste ano do Rally de Portugal. O francês concluiu a prova com 15,6 segundos de vantagem em relação a Thierry Neuville e 46,1 segundos face a Dani Sordo, ambos da Hyundai. Com esta segunda vitória na temporada, Ogier consolidou a liderança do WRC, somando agora 128 pontos, mais 22 do que Thierry Neuville e Jari-Matti Latvala, que é terceiro com 88 pontos. No final, o campeão do mundo comentou: "Senti-me muito bem no carro, a equipa esteve perfeita, o carro foi espetacular. A equipa vai adorar este triunfo, eles merecem, foi um esforço conjunto. Tenho a certeza que se eles puderem, me dão um carro novo para cada rally." Já quanto aos portugueses, foi Pedro Meireles que se destacou ao garantir uma vitória para o Campeonato Nacional de Rallys. Foi uma edição do Rally de Portugal muito boa, a mais disputada até agora na temporada deste ano. Uma vez que entre as 19 classificativas que houve figuraram 9 nomes de pilotos, até agora só tinha havido 6, no melhor deles todos, e foi bastante disputada, chegando mesmo a haver empates em termos de tempo nas super especiais de 3 pilotos distintos, o que mostrou realmente que foi uma prova bastante disputada. Até porque logo na primeira super especial da Lousada, que foi disputada, foi Thierry Neuville que ficou à frente com uma grande vantagem e que surpreendeu realmente toda a gente, mas que depois não se veio a demonstrar na classificativa final, que acabou por ser Ogier a vencer e a consolidar a liderança que já trazia do rallies que ocorreram noutros países. Muito bem, e um rally sempre com muito público? Sim, exatamente, um rally com muito público e que traz grandes vantagens para a economia portuguesa. Mas antes de falar ainda das vantagens para a economia portuguesa, que tenho aqui alguns dados que foram revelados e que eu aproveitei para trazer aqui para transmitir aos nossos ouvintes, destacar ainda o acidente de José Pedro Fontes e da Inês Ponte, a contar para o Rally de Portugal, que felizmente não trouxe, apesar de ter sido um acidente bastante aparatoso com os pilotos nacionais, não teve realmente consequências muito graves, e de dar também o dado histórico de que o Ogier, com esta quinta vitória, igualou o registro do Marcus Allen, que foi um piloto muito famoso também de rallies da década de 70 e 80, que conseguiu, tinha sido o único também a conseguir 5 vitórias seguidas em rallies de Portugal, na altura sempre a correr por marcas de pertencentes à Fiat, 4 anos seguidos com um veículo Fiat mesmo, e depois no último ano com um Lancia Delta para o Rally de Portugal. Quanto ao contributo do Rally para a economia, é realmente importante dar este destaque a esses números, porque é a prova desportiva realizada a nível nacional, das diferentes modalidades que há, que mais benefícios traz para a economia portuguesa e que maior impacto gera. Só para se ter uma ideia, relativamente aos dados do ano passado, claro que este ano ainda é tudo bastante recente e ainda não há conclusões acerca dos contributos que teve, mas relativamente ao do ano passado, que foi bastante similar, até ocorreu também no norte do país, pelo que o Rally de Portugal no ano passado revelou um retorno de quase 130 milhões de euros para a economia nacional. E se fizermos as contas, desde 2007, que há dados para tal, já são cerca de 900 milhões de euros que vêm de contributo graças à organização do Rally de Portugal. Mais de metade do valor registado no ano passado foi despesa direta total na economia do turismo do norte de Portugal, tendo sido cerca de 67,6 milhões de euros, um aumento de 2,5 milhões de euros face a 2015, o que demonstra realmente que, com o passar dos anos, cada vez é maior o impacto e cada vez se torna mais divulgado o Rally de Portugal. E de destacar também que traz imensos benefícios ao Estado português em termos de receita fiscal, uma vez que só o ano passado a receita fiscal bruta foi superior a 24 milhões de euros nos impostos de IVA e ISP. E também a nível local, porque dentro dos 13 municípios que o ano passado estiveram envolvidos na organização, conseguiram no seu agregado um lucro na ordem dos 49,2 milhões de euros com a realização do Rally de Portugal nos seus municípios. Depois houve também, obviamente, um grande retorno económico para os média, nomeadamente para aqueles que estão a transmitir em país estrangeiro, porque mesmo assim considero que em Portugal, nas nossas visões, ainda há pouca divulgação de uma prova que é tão importante para o desporto nacional. Mesmo até nos noticiários, não só, damos conta no futebol, se calhar, em demasia daquilo que se passa, e numa prova tão importante que acontece apenas uma vez no ano em Portugal, nem por isso é assim muito destacado realmente nas televisões nacionais. Se calhar merecia mais destaque para também cativar o nosso público português, porque apesar de haver um forte público português, gosta de rallies e não só, houve ali um período talvez entre 2000 e 2010, na primeira década deste século, que se calhar se perdeu um bocado o espírito pelo Rally de Portugal, talvez também em favorecimento do espírito pelo futebol, mas tem-se vindo a perder um bocado aquela cultura pelo Rally. Acho que agora nos últimos anos, principalmente com a mudança do Rally de Portugal, do Algarve para o Porto, para a região norte aliás, traz bastantes benefícios, também por estar numa zona que em termos de concentração demográfica é muito maior do que a do Baixo Alentejo e Algarve, e por assim pode atrair mais pessoas, e é muito aquele, e faz despertar muito aquele sentimento que havia anteriormente com o Rally, porque durante muitos anos foi chamado Rally Vinho do Porto, patrocinado pelos vinhos do Porto, que decorria no norte e que tem realmente, e que é realmente as melhores zonas do país para isso, e então faz despertar e atrair as pessoas para assistirem ao Rally, o que se torna bastante positivo, e esperemos que sim, que cada vez mais a nível nacional as pessoas fiquem realmente estimuladas para ver o Rally e que se gere uma cultura cada vez mais divulgada deste em Portugal. Pois, eu ainda sou do tempo em que o Rally tinha grande impacto aqui na região centro. Lembro-me dos anos 80 e 90, que realmente a nossa região tinha um grande afluxo de turistas e realmente era uma completa loucura, sobretudo esta classificativa que nos é aqui muito próxima, do Conselho de Arganil, que era famosa. E é uma pena que, de facto, nós aqui na zona centro não consigamos manter estas provas de Rally, porque seria também, obviamente, nós também ganharíamos muito a despesa, com certeza, que existe para os municípios, mas também o impacto económico também seria ótimo para aqui, para a região centro. Esperemos que as autoridades pensem nisso. Sim, até porque sobretudo num país que é tão fustigado pelas assimetrias entre o litoral e o interior, seria bastante positivo ter um evento desta ordem, uma organização destas, a passar para a nossa região centro, nomeadamente aqui na zona de Arganil, que tem excelentes troços. Até porque se assim não fosse, os pilotos, como por exemplo Sebastian Ogier, não vinham para cá fazer testes aos seus carros durante outros períodos do ano, para depois estarem prontos para as provas que contam para a classificativa. Acho que isso só demonstra realmente a grande qualidade quando equipas internacionais vêm aqui para um cantinho, para uma cidade pequena como é Arganil, fazer testes. Demonstra realmente que há grande qualidade nos nossos troços. E isso seria muito benéfico, fazer reavivar esses tempos áureos do Rally em Portugal, em que passava por Arganil, e trazer de volta para cá o Rally, porque além do contributo económico, seria uma grande forma também de divulgação do interior e de atrair pessoas. FM Boa Nova. Ficamos agora com Jovens Atentos, desta vez com Miguel Nunes, que nos vai trazer aqui um tema que está muito na ordem do dia, que tem sido muito debatido na comunicação social. Envolve estudantes, envolve ensino superior e envolve as atitudes e os atos dos jovens. Protestos no Porto, Braga e Lisboa contra a cultura da violação. Movimentos sociais saem à rua sob o lema "Mexeu com uma, mexeu com todas", na sequência de um presumível caso de abuso sexual num autocarro no Porto. Uma vasta coligação de movimentos sociais marcou para quinta-feira, dia 25, às 18 horas, protestos simultâneos em Lisboa, Porto e Braga. As três concentrações, sob o lema "Mexeu com uma, mexeu com todas, não à cultura da violação", decorrem uma semana depois da divulgação de um vídeo do possível abuso sexual de uma jovem no autocarro no Porto durante a queima das fitas. A rede 8 de Março, que reúne cidadãos mas também vários movimentos sociais, é a entidade coordenadora da concentração em Lisboa. Joana Grilo, membro da organização, explica que o movimento começou no Porto e rapidamente se alastrou para as outras cidades do país. Apesar da convocatória surgir na sequência do caso da queima das fitas, a responsável afirma que a organização recusa qualquer instrumentalização da vítima e do vídeo do incidente. No entanto, a organizadora aproveita para condenar que seja visto como normal um vídeo com uma agressão deste género e que as pessoas não entendem o quão violento é para todas as mulheres a difusão de um vídeo destes. Infelizmente são coisas normalizadas, mas não devemos esquecer que qualquer uma de nós podia estar naquele vídeo e por isso não podemos deixar que isto passe em limpo, disse. A responsável explica ainda que o protesto de quinta-feira será uma concentração e não uma marcha. Vamos ficar na Praça Luís de Camões para dar a todos a hipótese de participarem quando saírem do seu trabalho, explica Joana. Na convocatória, feita através do Facebook, a organização sublinha que a cultura da violação é aquela que encara as mulheres como objetos sexuais e de consumo masculino. É o entendimento de que as mulheres não são seres autodeterminados e donas da sua sexualidade, lê-se no texto. Este caso é muito mediático, porque foi esta suposta violação no âmbito da queima das fitas no autocarro de uma jovem universitária. Infelizmente estes casos vão sendo relatados, não são novos. Isto leva-nos um bocadinho aos excessos que se cometem no âmbito da queima das fitas, que já aqui temos discutido, mas também remete para esta última situação que tu dizes, que é o de respeito pelas mulheres, pelas jovens mulheres ou pelas mulheres mais velhas, e como estes atos devem ser repudiados, não vos parece? Eu considero que é realmente chocante e repugnante estes casos de violação, porque deve ser realmente bastante doloroso para a pessoa que é violada ver assim perdida a sua dignidade ou ser abusada sexualmente por outra pessoa. Isso são casos realmente graves, muito chocantes, e que devem ser cada vez mais denunciados e condenadas as pessoas que praticam a violação para que isto não se venha a verificar. Porque inclusive isto pode gerar diversos problemas a nível mental, de forma psicológica, a estas pessoas. Porque nomeadamente são jovens que estão na altura nos seus estudos universitários, a altura por si só já conturbada, e que gera um certo stress mental, e depois quando vem acompanhado com estes casos de violação e que retiram a dignidade, que por vezes ainda por cima são comentados depois pelos colegas desta ou esta, pode até esta ou este, não é? No caso acontecer isso também com homem, não é? A violação não é só praticada com mulheres, embora seja mais significativa com estas, realmente depois virem a comentar e a gozar com essa pessoa e essa pessoa sentir-se mal pode geralmente levar a grandes conturbações psicológicas. Rádio Boa Nova. Não começa a nova música da famigerada banda Dama, que foi lançada nas plataformas digitais a 18 de maio. Não me dás canso, não. E se eu avanço, tu vais-te perder. Mas hoje apetece tanto. E eu não sei se estás a entender que eu não. Sou tão mal como tu dizes. Sou tão mal como tu dizes. Deixa lá. Diz que é indiferente, sou eu que estou diferente. Escuta e pede um tempo. Mas só por um momento sei o que ela sente. Só não sei se sinto mesmo. E tu baby não comeces não. Comeces não, conheces não. E tu baby não comeces não. Comeces não, conheces não. Então baby não comeces não, comeces não, me conheces não. Então baby não comeces não, comeces não, me conheces não. Posso levar-te a um sítio nosso e levo-te logo à noite, só os dois, é só hoje. Não tens saudades do meu toque, que eu te agarro, que eu te olho, como quem se acredita escolhe. Eu não preciso de mapa para percorrer o teu corpo. Se estou eu e tu na cama, a lua não está longe. As minhas costas arranhadas, os teus suspiros. Achas que não temos nada, mas eu duvido. Mas eu duvido. Diz que é indiferente, sou eu que estou diferente. Escuta e pede um tempo. Mas só por um momento eu sei o que ela sente. Só não sei se sinto mesmo. Então baby não comeces não. Comeces não, me conheces não. Então baby não comeces não. Comeces não, me conheces não. Então baby não comeces não. Comeces não, me conheces não. Então baby não comeces não. Comeces não, me conheces não. Queria passar o dia inteiro contigo a fazer as neiras, pôr o mundo inteiro e tu a rir das nossas brincadeiras. E vê-las consumir, cantar no banho bem juntos para toda a gente ouvir. E fico dias para que isto passe. Vamos à lua, estou na tua, não é preciso nave. Vamos a qualquer lado. Começamos a viagem, só paramos em Marte. ligar ao teu corpo como se chegasse a casa, deitar-te numa cola e ser tua almofada, aprender novas palavras e usá-las só contigo, e se for para perder tempo, só se for por ti. Diz que é indiferente, sou eu que estou diferente, escuto e pede-me tempo, mas só por um momento eu sei o que ela sente, só não sei se sinto o mesmo. E tu bem, não comeces não, comeces não, conheces não. Então baby não comeces não, comeces não, conheces não. Então baby não comeces não, comeces não, conheces não. Ficamos agora com uma visita, desta vez sugerida pela Inês Brás. Boa tarde, senhor ouvinte. Desta vez proponho que se divirtem nas festas dos santos populares. Prepare-se para a festa mais animada de Lisboa e fique a conhecer onde se realizam os arraiais mais populares. Os santos populares estão a chegar e as ruas dos bairros lisboetas começam a ganhar vida, cor e animação. As festas de Lisboa duram de 30 de maio a 4 de julho, tendo como ponto principal a noite de 12 de junho e o dia de 13 de junho, dia de Santo António. Apresentamos-lhe agora alguns dos mais populares e típicos bairros no centro da cidade, que se enchem de animação, música, festa e sardinhas nesta noite e dia tão especial. Alfama, marcado pelas tradições, é o bairro mais antigo e tradicional da cidade de Lisboa, com o Castelo de São Jorge, a Sé e o Fado. É composto pelas típicas casas coloridas, com roupas penduradas nas janelas. É o coração das festividades dos santos populares, onde se enche de pessoas que por ali passam ou ficam para comer, beber e dançar. Graça, situada junto ao castelo, é o bairro com mais sentimento. Tem vistas fantásticas sobre a cidade, devido aos seus miradores. O Mirador da Graça, o Mirador da Senhora do Monte. Este último situa-se na zona mais elevada, onde se observa o castelo e as suas encostas. Bica. Além de ser outro dos bairros mais populares da cidade, a Bica encontra-se caracterizada pelo ascensor que sobe pela Rua de São Paulo até ao Largo do Calhariz e também pela sua vista para o Tejo. É um bairro de tradições antigas com edifícios floridos e coletividades que espalham o som do fado. Moraria, berço do fado. É um bairro multitécnico. Multiétnico, não é multitécnico. Moraria, berço do fado. É um bairro multiétnico, onde assistimos ao cruzamento das origens do fado com as especiarias do Oriente, também caracterizado pelas suas igrejas e mesquitas. Madragoa. Está situada na freguesia de Santos do Velho, junto ao Rio Tejo, sendo um local de cruzamento de culturas diferentes. Antigamente era caracterizado por ser habitado por pescadores e varinas, onde elas apregoavam o peixe com a canastra à cabeça. Vá até Lisboa e divirta-se! Aí estamos já quase nos santos populares. É uma boa sugestão. Depois, claro, falaremos também dos nossos santos populares em Oliveira do Hospital, que também lá para os finais de junho, também teremos cá o nosso arraial. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Visita de estudo do 8º ano ao Porto. No âmbito da exploração e consolidação de conteúdos curriculares das disciplinas de História e Português, realizou-se no dia 5 de maio uma visita de estudo ao Porto com os alunos do 8º ano de todas as escolas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Assim que chegaram ao Porto, os alunos usufruíram de uma visita guiada e interativa ao Museu dos Descobrimentos, que culminou com um passeio de barco no interior do próprio museu. A bordo de pequenas embarcações puderam observar a representação das etapas dos descobrimentos portugueses dos séculos XV e XVI, desde o norte da África, com a conquista de Ceuta, ao mito do Mar Tenebroso, África Negra, florestas tropicais, Índia, Timor, China, Macau, Japão e Brasil. Após o almoço, assistiram à encenação da obra de Manuel António Pina, O que os nossos olhos veem, ou Adamastor, no Teatro Sá da Bandeira, no âmbito da disciplina de português. A visita de estudo decorreu com particular interesse e envolvência de todos na exploração dos locais visitados, salientando-se o espírito de confraternização e camaradagem entre todos os elementos das várias unidades orgânicas do agrupamento. Na disciplina de História, foi lançado o repto às turmas D e E do 10º ano de Línguas e Humanidades para a realização e apresentação de trabalhos de grupo sobre a arte do Renascimento, imitação e superação dos modelos da antiguidade, classicismo, naturalismo, individualismo e capacidade técnica na pintura, na escultura e na arquitetura, o estilo manuelino e as novas tendências renascentistas em Portugal. Os alunos, numa demonstração de empenho e de motivação, surpreenderam pela criatividade e pela inovação. Os alunos do curso EFA visitaram a exposição do artista plástico e professor Álvaro Assunção. Vê moinhos, são moinhos, vê gigantes, são gigantes. Patente na Casa da Cultura de Oliveira do Hospital. Foi um momento diferente e deliciosamente formativo. Não deixe de visitar esta exposição patente até 31 de maio. Terminamos assim a Escola em Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Miguel Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.